hoje na favela tá tudo mudado. Veja os moleque caminhando lado a lado, mostrando o sofrimento do nosso estado. Centro-Oeste aqui até ficou marcado quando o nosso som bateu de frente lá nos raios. Muitos a lembraram do nosso passado. No tempo de infância teve chance não aproveitado, hoje arrependido de todos os seus pecados, pagando a penitência no regime carcerário. A vida é assim, lembrança sempre vem. Depois que tá lá dentro você vale o que tem. Essa é a jornada nas penitenciárias, diferente do que vemos ou vivemos na quebrada. O rap é quem não para, só está crescendo. Com tanta crueldade nós estamos até vencendo, correndo quanto tempo, dando a volta por cima. Hoje a burguesia está cantando a nossa rima. Veja só que fita, os mano me ligaram, que até os políticos no CD eles compraram. Desacreditaram de um pobre favelado que não tinha condições de comprar um barraco. Com um pedaço de caneta eu não acreditei que todo o meu talento naquela folha eu passei. Essa é minha vida que levo todo dia. O coração bate mais forte com a ajuda da família. Da família. Dando continuidade ao rap do meu mano, ao som da minha voz, por aqui eu vou rimando. Encaro a rotina, quebrada cabulosa. Quem dera fosse rico e viver sem mar de rosas. Não tive esta sorte, vim de família pobre. Guerreiro, sou herdeiro, os meus pais fez o que pode. Me deu educação, esta é minha herança. Me ensinou a ser humilde desde os tempos de criança. Todo dia olho pro céu, agradeço minha coroa. Peço a Deus que onde estiver, ela esteja numa boa. Sempre firme e forte, pregando a palavra como ela sempre fez nos quatro cantos da cidade. Dona Enira, minha mãe, quem me deu todo carinho. Peço a Deus que te acompanhe, ilumine seu caminho. Meu pai, muito obrigado por toda a minha vida. Deu o amor que eu precisava, também foi o meu amigo. Enquanto a decepção e o desgosto que causei, me desculpa de verdade, eu reconheço que errei. Por tudo que fiz, tudo que eu te fiz passar, só hoje me dei conta que não é um bom lugar. No mundo do crime muita coisa eu aprendi, mas mudei, vi que o crime não foi feito para mim. Lembro que meu pai dizia, falava sobre o crime, falava das tristezas que um dia eu viveria, mas eu não escutava, achava uma bobagem, até me deparar com uma cela cheia de grades. Só hoje me dei conta, me lembro dos conselhos ao meu pai e minha mãe. Todo dia eu agradeço, são tempos de infância que não voltam nunca mais. E se hoje estou aqui, devo isso aos meus pais. Hoje na favela tá tudo normal. A gente aqui levando um bom rap nacional. Hoje na favela tá tudo normal. A gente aqui levando um bom rap nacional. Sinceramente vou dizer, estou aqui pra me expressar. A vida é louca, nego, pode acreditar. Estou aqui na paz, caminhando na favela, buscando objetivo pra parar com essas guerras. A luta que vivemos não desejo a ninguém, por um objetivo de lutar só pelo bem. Porque não vale a pena se destruir pro si próprio. Eu quero a paz no coração e não o ódio. Eu falo com amor e também com alegria. Temos que se unir na periferia. A união faz a força, quanto com a fé de Jó. Ser um sobrevivente, construir um mundo melhor. Com paz no coração e também com humildade, buscando a transparência, a diferença entre classes. Um mundo consciente de paz e de respeito, na onde a igualdade vencerá o preconceito. Eu conto com você por esse ideal, porque hoje na favela tá tudo normal. A gente aqui levando